E essa quem escolheu foi Gordinho, Rick Pimenta. A culpa é sua, Jotinha. Arrocha, Jotinha. Arrocha, Jotinha. Arrocha, Jotinha. Arrocha, Jotinha. Arrocha. Vai. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Tá tudo bagunçado. Que? Eu nunca imaginei estaria assim. Olha, eu sou casado, eu sei que estou errado, mas você me faz bem e não vamos além. Quero ouvir. Se ela já não me acorda com um beijo na boca, você diz que sou lindo, elogia minha roupa. Se ela já não me ama como antigamente, e você me deseja e só pensa. Eu quero ouvir vocês cantando com a gente. Querer. Tem que ser mais alto. Cê tá tirando minha cabeça do lugar. Canta Feira de Santana. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Bora Vinícius, bora Jotinha, bora Jotinha. Se eu não fosse fiel, talvez a gente estava dentro de um hotel. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Canta assim, vai, canta assim, vai. Se eu não fosse fiel, talvez a gente estava dentro de um hotel. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Oh, baixa! Se eu não fosse fiel, talvez achei que estava dentro de um motel. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será que largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel. Seus homens sem coração. Obrigado, Feira de Santana. Se eu não fosse fiel. Uou, Naldinho. Deixa eu cantar só mais uma. Só mais uma? Por favor. Pra vocês, só mais uma. Agora eu quero todo mundo cantando essa música comigo, viu? Eu quero todo mundo aqui com a mão pra cima, que meu empresário, Rick Pimenta, Johnny Castro, vai filmar esse momento agora. A nossa saideira nos teclados. Naron, meu parceiro, tamo junto. Obrigado, meu irmão. Eric Stone.